totalmente pronto. A linha decola pista 1-0, vento 1-70 graus 8 mais. Prosseguindo na escuta permanente. Ok, amigo, 500 pés, ok? 500 pés, copiado, dentro da pista. Ele ponto bem rimar. Negativo, cara. Ah, está visual com o helicóptero. Gente, reporte visual com o mesmo. Visual, tá, agora visual. Após a passagem do mesmo, autorizado iniciar e decolagem por conta e risco, vento em Salvador no 70 graus 07 nós e ajuste 1021. 070-07-1021, ponto em risco, na entrada do helicóptero do Sérgio Bravo. Ciente, mantendo separação visual. Tamo de abraço. No 738, não escuta? Já está estabilizado. Ciente, já baixou e travou? Baixou e travou. Ciente, informa o tráfego da Oceanair realizando a decolagem da pistão zero. Após será autorizado o pouso pistão zero. Sim. Tá, hoje decida, tem uma nessa nossa. Zero oito, tamo de abraço. 08, bravo, tamo de abraço. Tamo de abraço. Já Bravo decolado novamente da Rimarcia, já está com o prono do resto do porto. 500 pés na sua escuta, também Já Bravo. Gente, mantendo a escuta, Já Bravo. Bravo. 1021, 1738. Leve pause, 7338. Linha 333, decolado 53, controle 1208. Confirma a frequência? 120, decima 80, 6333. 33, gente. Salvador Chanel 6333, decolou na sua escuta. 6333, contato radar na decolagem, Subol 360, saída da EL. 360 da EL, pode ativar da EL, tá presente? Direto da EL, está livre. Obrigado. 7, atrás do 1-0. Pioneiro 3-2, desça para 4.000 pés, 1021 no altímetro. Boa, 983, ali mantém cabeceira 1-0. No 738, no solo 56, direito ou no 21, décimo 9. Direito, 29, a mão 73. Azul 4207 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360 autorizado, decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, a saída da EL, Leda Bridge, upper 1-0, SMAP, direto Lusto, direto Barbacena. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 6, aciona 5050, azul 4207. Gol no 923, livre decolagem, pistão 0, vento 160 graus com 08 nós. Azul 4207, correto, chame para Posto Pedro Salvador. Paulo Salvador, igual 738, não. Ou no 732, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, gate 5, igual no 732. 109. Web Jet iniciando a redução, 2109. Tele 6140, chame o centro Recife, 12685, alterno 2545. 2845, 6140, boa tarde. Janeiro 45, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Para interceptar o localizador, esquerda 150, vai reportar estabilizado, Janeiro 45. Web 5728, vetor radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Mantenha proa, Web 5728, o limite do curso. Controle Salvador, voo 1983, passa 1.600 pés. Voo 1983, contato radar na decolagem, subo 360, Ilha da El. 360 na da El, voo 1983. Rumo 260, pronto, cópia. 5728, para interceptar o curso localizador, direita, proa 060, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 060, 2000, reportar estabilizado. Pioneiro 45, ILS. Pioneiro 45, completo ILS, chamando torre 18, decimal 6. Completar, chamando torre 26. Vamos de Bravo, prossiga. Forme rota do plano de voo. Controle de Salvador 120, decimal 8, todos no 8, decimal 6. Aciona 5037, voo no 0 no 5. Autorizado 660. Recolada 10, curva direita, Nael, Leita, Brito. Recolada na ampla do 16, até Bravo, até o 208, é o controle, 5262. 5037, transporte. Voo 10, 10. 251-3325, excelente domingo. Amém. Chama o 06. Final 5722. Gente, completa LS X-Ray. Chama no torre no 8 decimal 6, 5722. 226. Boa, primeiro 45. Boa tarde, WebJet 7. Melhor, bom dia, né? WebJet 722. 5728, altímetro no 021. No reporte, por gentileza, passando o marcador externo baixado e travado. Foi boa tarde. Romeu Lima, agora sim, a frequência está livre para coordenação e informação de voo alerta. O centro de Cifra 288, alterno 260. Papá Romeu, Romeu Lima, cobriu? Bravo, chame Torre 18 desse mal meia. 18 meia, bravo. Torre Salvador, o Tango de Abravo. Tango de Abravo, reporte nacional para Enrimar, o altímetro 1021, o Tango Índia Bravo. 1021, tá com vento, por favor, o Tango de Abravo. O vento em Salvador de superfície no 30 graus com 08 nós, o Tango Índia Bravo. 3008, Tango de Abravo. Chama na Índia Rafaranha. Pioneiro 45 no solo 4, Coginal, no solo 03, a intenção é parte militar? Ingressa via Alfa, mantém o ponto de espera da Taxi Delta, nesta frequência o primeiro 45. Webjet 5728, baixar travado? Está baixado e travado, passou o externo 5728. Travado avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, com 07 nós, 5728 da Web. Gente, livre pouso. Para sua informação, temos um Hobbs 44, setor norte, 5 milhas fora, não interfere na sua aproximação 5728 da Web. Sim. O Pioneiro 45 na escuta? Na escuta. Por gentileza, estende bem, transponder. Grato. Confiado. É, alto chance. Bom dia, 1260. 1260, pronto, cópia. Pronto, cópia da ONU, portal de número 8. 1260, para Recife, autorizado nível 390, via turística 58. Decolagem da pistola 0, com primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle de Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5046, gol no 260. E à direita? Afirmativo, Pioneiro 32, após desvio, direto pelo. Após desvio, direto pelo. Autorizado para Recife. Primeiro aeroporto, o Luiz 58. Perfil da PUCA, transição na Caju, decola com curva esquerda no piso. Controle 208, 18, meia dúzia. Transponder, gol 1, 2, 0. Confirmando 5046, transpondendo no 1260, chame para a inspeção dela. 5046, chamaremos o cuidado de estacionamento 206. 1260, o cruzamento da pista no 028 até o pátio militar via Taxiway Hotel. Cruzamento 5728 da Web, no solo 06, direita, livrar 1219. 209, o Ebro 5728. Autorizado, chame táxi, gol no 05. Vai morar pro táxi, vou morar no 05. Pioneiro 45, eu estou na frequência livre, até a próxima. Salvo Salvador, bom dia, o Ebro 722, de planta na alfa. O objeto 5728, o táxi via Alfa Juliette 209. Alfa Juliette 209, 5728. Índia Bravo no solo controlado. Sente. Alternando o Galeão com 4 horas e 10 de altura para o táxi. 1-0-5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, ajuste 1-0-2-1, tem um bom dia. Índia Alfa, no ponto de espera 2-0-2-1-0-1-5, vai dar um bom dia também. Índia Novembro Alfa. Bono 015, ali mantém cabeceira 10. Corrigindo, autorizado a linha decolar, pista 10, o vento 160 graus com 08 nós. Decola, 0-0. Mike Quebec, regressando de Cairo, confere? Afirmo, senhor. 62 a bordo, 01, 61, acionado. 2 havia corredores, reporte ingressando do, no Interlagos. É, passaremos para o ingresso no Interlagos, mas é também os corredores. Controle de Salvador, bom dia, Oceaner 6200, 500 da Oscar, descendo para o 150. Oceaner 6200, boa, tendo identificação na chegada a mar e desça para 3000 pés, o altímetro 1021. 1021 descendo para 3000, o senhor autoriza para o Odiduna, controlamento TAP? Direto e TAP, está livre, 6200. TAP descendo para 3000, muito obrigado, senhor. Pioneiro 32, desça para 2000 pés, está autorizado, LSX3, reporte no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado, LSX3, estará estabilizado. Uno 0, Uno 5, decolado Uno 4, chama o controle 120.8. 128, Uno 0, Uno 5, bom dia. Controle, bom dia, Uno 0, Uno 5, da Euleda. 0, Uno 5, contato, seu radar dando decolagem, subou 360, saída da EL. Final 360, da EL. 0 no 5. Romeu é com Índia na escuta do controle de Salvador? Utilizado no LS, Pioneiro 32. Pioneiro 32, completa LS X-Ray, chamando torre 18, decimal 6. Completando LS, chamando torre 18,6, boa. Salvador, bom dia, o Pioneiro 32, estabilizado no LS, patinado de trabalho. Confirmando o Pioneiro 32? Afirmativo. Sente Pioneiro 32, entendido, baixado e travado, final do 1-0, altímetro 1021-021. Continua a aproximação, aguardando apenas contato visual da torre. Agora sim, tráfego habitado, livre pouso, pistão 0, 1-5-0 graus com 0,7 nós, Pioneiro 32. Livre pouso para o Pioneiro. Comandor, é, Golf Tango, é, correção, Gol 1260. Gol 1260, autorizado para estacionamento de táxi. Não, negativo, ainda não estamos pronto. Só para confirmar a autorização, no nosso plano de voo está Fuca Aracaju e a chegada Aracaju Alto. Bom, vai fazer a saída Pulca, vai fazer o perfil Pulca, Jamo, e aí o centro provavelmente a partir de Aracaju vai autorizar estar. É como eu informei, já está no nosso plano de voo e na nossa navegação. Então eu só queria confirmar em relação à autorização de voo que a senhora deu. É, nós não temos a autorização da aerovia, nós já temos a chegada pré-autorizada. Gente, então aqui. A parte daqui de Salvador, nossa, você vai fazer Pulca, perfil Pulca, Jamo, e aí a chegada será autorizada pelo centro. Quebec tem o campo à vista, cara. Vitor Mike Quebec, chame turno no 8, desse mal meia. 8 meia, grato, penetrante. 2 no solo, 19, tem condição de livrar a primeira esquerda na Taxi Hotel? Tá livre então, estaciona a frequência livre no pátio militar, Pioneiro 3-2. Oi, com aquele cordial bom dia, o Papatango Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec da presente, reporte curto final, pistão 7, altímetro no 021, do para-cheque, o vento no 70 graus com 09 nós. Reporte curto final, pistão 7, Victor Mike Quebec. Grato, reportaremos a final no 7, quente do vento, ajustado no 021. 1-0-2-1 no altímetro, afirmo. Grato. Zero no 5, chame o centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, alternado 13325, gol 10 no 5, bom domingo. Amém. Afirmativo, 1 no meu pé, 1021 continua o altímetro, na escuta permanente, está regressando agora para o pouso, confirma. 37 para 1 no meu pé, quilômetro alfa, estima mais 10 minutos para o retorno, para que a gente corrigou o escalado. Boa, obrigado.